pela navegação. Pode ser Farla ou Mavi. É Motiva, 3155, direto Motiva. Motiva, ok. Controle ainda, Tango Charlie, na vertical Salvador. 7 Mateus 070, reporte Conde Nesta, India Tango Charlie. Ciente, reporta Conde Nesta, India Tango Charlie, lá tempo 70. Pneu 26, declaração sequenciamento, voo na proa 210, limite ocurso pelo localizador, desse mantenha 310, ajuste 1014. Voa na 210, limite ao localizador, desce para 3.000 pés, pneu 26. Pé 3367, ligação São Nível 360, na São Bruno. Para 360, na São Bruno, tá 3367. 32231, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Nacional 2685 e alterna 2545, 2231. Boa. Boa. 155, chame Centro Recife na frequência 126. Correção, frequência 12835, alterna 123.8. 2235 e 1238. Correto, por favor. Obrigado, boa tarde. Estabilizado, Papa Romeu, aqui no Serra Lima. Do Serra Lima, Livre Leste, chame Torre 1895. Torre 1895, aqui no Serra Lima. Charlie, como aqui? É sério, isso aí dá um problema. Sente, Papa Romeu, aqui no Serra Lima. Intenção no 0 ou no 7? 1-7, Papa Romeu, aqui no Serra Lima. Chame para o cancelamento, consegui visual, pista no 7. Samara Lima. Andes. É o governo, Fernando está de folga. Albi. Beleza, abraço aí, compôs. Olá, Albi, bom trabalho. Dia 130, desce para 2000, repórter estabilizado, pneu 26. Papão Meu que Serra Lima, da presente solicita cancelamento do plano de instrumento e base pela direita da 1-7. Gente, prosseguindo agora para o circuito visual pela direita, pista 7, autorizado, chame final, baixar travado, quilo Serra Lima. Gente, circuito pela direita, visual, chamará, final, baixar travado, quilo Serra Lima. Estabilizado, Max, Radar 0. 0 Livre Leste, pistão 0, chame Torre 118, pistão 95. 118, passe 5, boa. Maduro, pneu 26. Está estabilizado na BLS, que vem da 1-0. Gente, Pioneiro 26, continua a aproximação. Reporte na quinta milha com checklist 3, pistão 0. Continua a aproximação, reporte na quinta milha com checklist 3, pistão 0. Final da 1-7, baixar travado, Papão Romeu, quilo Serra Lima. Papão Romeu, quilo Serra Lima, pistão 7, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 089. Excelente, Lima. Romeo 2000 aqui também, deve ser embaixado para o lado. Pioneiro 2006, pista 1-0, trem checado, vento 1-0, 0 grau, 089, ajuste de altíssimo 014, pouso do lado. Pouso, meu piloto é a Lima, no solo 32, autorizado backtrack, taxa autorizada até aerostar, frequência livre estacionar. Frequência autorizada backtrack, taxa até aerostar, frequência livre estacionar, gráfico interno. Céu 3367, chama Centro Recife em 128, decimal 35, altera 123, decimal 8. 285, 238, 3367, obrigado. Controle da CNN 210, informação uniforme, boa tarde, cruzando o 200, 1950. Cruzando a CNN 6210, pois Bomed, para chegar a Bomed 1, desça para o nível 050. 050. Na Bomed 1, alguma possibilidade de varro no setup? Agora inicialmente eu vou em Bomed. Bomed, agora temos um bandeirante em sentido contrário, após o estacionamento do mesmo, autorizado até o ponto de espera do hotel. Correção, Pioneiro 2000, solo 36, táxi autorizado à esquerda e hotel Pátio Militar. Estacionar frequência livre, fique atento à movimentação no Pátio Militar da base aérea. Hotel Pátio Militar, frequência livre, atento à movimentação, bota na base aérea. Informação, temos um P3 acionado aguardando o seu estacionamento para o início do táxi no Pátio Militar. Obrigado. 07, após o bandeirante, autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi seu hotel, reporte para o cruzamento. Torre 2 1 0 Torre 2 1 0 Possibilidade de vamos alguma para frente na chegada? E Kitsap da presente, desça para os 50. Kitsap voando, voando e descendo 50, 62 na casa, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 620, ponto de espera 90. Gol 620, boa tarde. Desconsidera a extinção de subir e manter o nível 060 até 30 milhas. Pista 10, autorizado alinhar, decolar, vento 100 graus, 062 de nós, ajuste altitude 104. Autorizado alinhar, decolar 104, Gol 1620. Na 6210? Pode manter ainda a loja de. O nosso número na aproximação, por gentileza? É o número 1, nós temos que estar previsto sair do setor. Ok, obrigado. Olá, também de abraço, serviço radar terminado, Mateus 090, chame controle Aracaju em 120.3. Uno 620, decolado aos 4 anos, chame controle 119.80. 120, boa. Sobre Salvador, Gol 1620. Gol 1620, contato radar, você da PUCA, sobre a matéria nível 370. Pouca 370. Motor de Salvador, boa tarde, está 3190, informação de Ford, 190 para 1900. 390, chegada a Bomed 1, deixe só para o nível 050. Bomed 1, 050. 210, desça para 2, meu prédio, ajuste 104, VLS, reporte estabilizado, localizador, pistão 0. 2, meu prédio, VLS, reporte estabilizado, 210. Pistão 028, após o cruzamento, chame solo novamente em 121, décimo 9. Chamei pelo cruzamento, cruzamento 028, após o cruzamento, solo 121. Salvador Azul 6973, sempre segue uniforme, para poder autorização para a cabina. Now we get off the new ocean 6314, holding short, 10, ready for departure. Ocean S6314, clear lineup and maintain runway 10. Okay, we clear for lineup and maintain runway 10, ocean 6314. 6314, could you please confirm passes on board? 151, 151 feet on board. 51. Salvador, November Fox, Papa Romeo, November Fox, Tango, transfere. Salve, Papa Romeo, November Fox, Tango, chegada a Bonnet 1, ajuste 105, desça para o nível 060. 060. Clear up and take off on the ocean 6314. 107, mantenha a posição. É a voz da Avianca passando a quinta milha para os pousados. Zero, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Centro 620, 126.85, 2545, obrigado, boa. Meio dia Tango Charlie, serviço radar terminado, 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha 070, chama Aracaju na frequência 120.3. Salvador, agora para Aracaju 120.3. Boa tarde, após a decolagem do T3 Força Aérea, autorizado aliás em manter para o 0. Após a decolagem, está autorizado aliás em manter o 0, com 169. 62, 10, solo 50, direita via Foxtrot, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, segurança, 2, 1, 9, 2, 1, 10. Metro 090 graus, 062 de nós, ajuste no 0 no quadro, quadro autorizado. Decolado 5-2, chupa para 1.510, perna do vento pela esquerda, pista no zero, reporte através do norte de controle. Temos dois, inicialmente dois tráfegos na aproximação LS, provavelmente fará espera no setor norte, 1.510. Colinto, 07, ciente, curva à esquerda, ponto superior. Perna do vento, pista no zero, 1.510. 9, tráfego colou à frente com o vando à esquerda para a terra do vento. Vento 100 graus, 109, altitude 105, decolagem à autoridade. Decolagem, bom, 69. Correction Ocean 6314, Sonar Recife Pendulum, frequency 126.85. 2685, get off the end, Ocean 6314. Decolado 5-4, chama o controle agora em 119, decimal 80. É, o 19-80, 1-1-9. Bonito 07, através de massa 3. 7, faça 3-0 pela direita, reporte reinterceptando. Inicialmente eu tenho dois tráfegos em aproximação LS. O primeiro já próximo de Duna, com a velocidade um pouco elevada. E o segundo, em torno de 7 milhas, sequenciado em relação ao primeiro tráfego. 07, 360 pela direita, reposta lá. A sua escuta pro ar, pode ser. Inicialmente, vou em Leda, 1-1-9, aguardando a mática. Leda, aprovado, 1-1-9. P390, DVLS, chame torre 11895. 295, obrigado. November Fox Red Tango, desce para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte no localizador. Para 2000, reporta lá no localizador, November Fox. Avistado, cheque o principal, tráfego à esquerda, no setor de terra do vento, em história visual naquele setor, P3 Força Aérea Brasileira, mantendo os 1.500 pés. Ajuste altitude no 015 agora, 1015, vento 100 graus, 109, pista 10, pouso autorizado. 15 visual com tráfego à esquerda, livre pouso na 10, tá 3190. Faça o novo 360, um pouco mais curto, ao reinterceptar, manterá a do vento, aguardando para girar a válvula. 507, novo 360 pela direita. Salve, Fox, ando estabilizado. November Fox Tango, LBLS, chame torre 118.95. 118.95. Salvador, o November Fox Tango. O meu November Fox Trot Tango, frente do tráfego, continua a aproximação, guarda de autorização para o pouso, pista no zero, é o número 2. Tráfego vai sair de Alfonso da Tá em torno de 2 milhas para a cabeceira. November Fox Tango 7. Gente, ingresso mantendo o vento, reporte visual com CIT 550, próximo ao marcador externo no momento. Ainda não tem visual, tá com cara muito quieto. Mantém terra do vento. Vendo a Foxtrot Tango, tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo a pena do vento, pista no zero, a 1.500 pés, ajuste de altímetro no zero, no 4, continua a aproximação, aguarde pista no zero, 2. Fox 7, avistando o braço. 2190, sol 59, direito via taxi e eco, chama o sol 21 nesse momento. Direita, Eco 219, está 319 graus. Carro 1000 November, Foxtrot Tango, pista 10, pouso autorizado, checo o trem, vento 090 graus, 89, ajuste 0 no 4. Trem baixado, travado, estação. Curso 07, visual com o site que passou. Gente, aguarde para girar a base do livro 07. Tem 07. Sete, autorizado, giro, armado, chame final, baixar travado. Toca e remete ou toca e remete no ar? Toca e remete, recorda a final, baixar travado. O 1169, chame centro Recife, na frequência 1128, decimal 3503, frequência 123, decimal 8. 28, decimal 35, apenas 238, bom, 1169. Rômulo November, Foxtrot Tango, solo 02, chame o senhor agora, 121 nesse manobra. 219, November Fox. Bipos, 07, pistolo 0, cheque o pente pulso, autorizado, toque remetido, vento 100 graus, 109, ajuste 015. Bipos 07, autorizado, toque remetido, está baixado o trabalho. Gol 1166, chegada com a média 1, desceu para o nível 050. 050, poderia voar estátua? Autorizado estátua. Espera pronto, 0973. Tocante Azul 6973. Certo na conta final para o 3 Postela Brasileira, à vista? Pois sim. Vai manter após a passagem do tráfego. Até após a passagem do tráfego, 6973. Estabilizou aí o LSX6 da pista 10 agora 89. 89, não prete, chama torre 118, 95. Vai chamar a torre 118, 95, gol 189. Servente controle, em visual com 737 da Gol, que próximo marcador externo no momento. Esquerda, 1500 pés, na porta lá. Zoom 6973, tráfego tocou MTU, comando à esquerda para a perna, vento 110 graus, com 0,62 de nós, decolagem alta, né? Iniciando 6973. Torre Salvador, boa tarde, Algon 1869, estabilizou e LSX6 só no zero. Boa tarde, Gol 1869, tráfego avistado, MBA da Azul iniciou a decolagem pista no zero. Tráfego à esquerda, setor de perna do vento, pista no zero, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1.500 pés na perna do vento. Continua a aproximação, aguarde, pista no zero livre. Ciente, aguardando pista no zero livre, ciente, visão com tráfego da Força Aérea, gol 89. Vento 110 graus, 089, pista no zero, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista no zero pro gol 1869. 07, mantém a perna do vento, repete o soco 37 da Gol, já passou a quinta milha para a pouso. Visual, 07, mantém a perna do vento. Azul 6973 da 406, chame controle agora em 119.80. 9.0.6973. Controle Azul 6973. Azul 6973, contato radar, sai da São Bruno, sub mantenimento 340. São Bruno 7340, Azul 6973. Se puder, podia voar a posição Leda. Autorizado Leda, da presente 6973. Obrigado. Você referiu a base de Corinthians? 07, atualizado, girar, vários, chão final, baixar travado. Sinal final, baixar travado, ali, 07. 8-69 no solo 08, direita via Foxtrot, chama o solo 21 decimal 9. Vai levar direita, Foxtrot 219, boa noite, 19. Boa noite, vamos passar e vamos trabalhar. Check Sente Pulse, ajude o ativo no 05, vento 1 no 00 graus, 08 nós, autorizado, toque e arremetido. Nip 07, autorizado, toque e arremetido, aqui está 1 no 0, está baixando o trabalho. Cruzando 70 para 50, gol 1166, completamente visual. Gol 1166, tentado da restrição em TAP desde 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado final do ILS X-Ray para pista no 0, reporte no curso localizador. Portará estabilizado, desce para 2000 pés, com 1500. Pegou e meteu o sul 1 à esquerda para a terra do vento, 1500 pés, ajuste no 0, no 5, reporte, através do nosso torre de controle. Terra do vento, 1500, reporte na ordem 07. Sobre o 6973, ele começou de boa posição máxima. Aguarde 6973. Obrigado. Vem na proa de Mótima. Mótima, muito obrigado, 6973. Azul 6973, chame Centro Recife em 128.35, alterna 123.8. 135.238, tenha uma boa tarde. Tem 7 da Gol em torno de 7 milhas para a posição do ano, ok? 17. de acordo? Sim. Base curta então, autorizado girar, chama o final checado. Olímpio 07. 07, cuidado, base, Salvador, muito boa tarde, o Pioneiro 2006. Pioneiro 2006, Lívia Fernandes, chamo para o táxi. Relacionado, pronto para o táxi, Pioneiro. Estou ligado, táxi, aposta, táxi, hotel, registro no 05, Pioneiro 2006. Sim, reportando hotel, para informação, Pioneiro 06, decorando hotel. Gente. 07, baixado, travado, preciso de sinal. Felipe 07, Lívia, toca a emitida, pistando 0, 09, 0 graus, 07 mais. 07, Alagoinhas, número 645. Alagoinhas, número 3894, informação vírus. Quatro, acende a estação, dessa via chegada bom médio 1 para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 5. Ficou via bom médio 1 por 50, 1015, está 3894. 0 livre, pouso autorizado, já Antuna 00 zero, zero, grau, 05 zero, mais. Livre, pouso, piso na 0, bom número, minha linha. Pioneiro 26, decolado aos 19, chamo controle em 1, 19, decimal 8. Controle 98, pioneiro 26. Xarame 143, a sua identificação dessa via chegada é bom para o nível de voo 080. Ajuste o altímetro no 015. Salvador, pneu 26. Negativo, mantenha Lagoinhas após via chegada 6143. Pioneiro 26, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para o nível de voo 100. Subindo via Coral no Bravo para uma centena, Pioneiro 26. Pioneiro 26, vou na proa de Coral. Presidente, proa de Coral, Pioneiro, direito. Espera só. Autorizado de radar e a parte final dando zero, altímetro no zero, 15. Pelo 07, autorizado base, a porta final dando zero. Volo 645, desse mapinha 4000 pés. B21, livre, pista próxima à direita, chame 1, B21, decimal 9, sobe. Direto Dunas, tem restrições para 2015, tá? 3, 2, 9, 4. Está 3894 autorizado no final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado no localizador. 17, estou para o remeter 224, vou parar no 1500 pés, pela esquerda, ponte através da nossa torre, na perna do Velo. Esquerda, 1500, porta lá. Preparação para sequenciamento, curva à direita, proa 230. Limite dessa proa, radial 280 do VR Salvador. Falha das comunicações, cruzando a 280, voa Dona e completa ILS X-Ray. Direita 230, limite da 280 Salvador, nas falhas Dona, ILS X-Ray, voa no VR. Chevrolet 143 se mantém a 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Bolo 645 se mantém a 3.000 pés. 3.000, bom mesmo assim. Limpos 07, terra 0. 07, se liga o bairro e a porta final. Baixar até lá. Porta lá.